Eu sei que você deve estar pensando agora, o celular vibrando assim a essa hora. Na sua tela tá escrito ex, não atende. Se eu tô bebendo agora eu tô, se eu tô te esquecendo eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor, só tô te ligando pra dizer que acabou. Alô, meu último beijo, eu misturei bebida e sentimento. Eu não queria mais, tô te querendo. Simbora KS Produções. Minha galera de Lagarto, minha galera de Brasília, minha galera da Baixada Santista, bora Murilo Soares e Céu Leone. Se eu tô bebendo agora eu tô, se eu tô te esquecendo eu tô. E foram tantas recaídas, idas e vindas. Atende aí a minha despedida. Alô, meu último amor, só tô te ligando pra dizer que acabou. Alô, meu último beijo, eu misturei bebida e sentimento. Eu não, baixinho minha banda, baixinho. Alô, meu último amor. Eu não queria mais, tô te querendo. Bora, Remilson Souza, Boteco Prime.